É que vermelha já está aqui, é equipe verde está aqui, é equipe amarela, estamos aguardando, a equipe azul, que também já chegou. Só um minutinho, o professor Thalio vai colocar a figura para vocês. Então, a próxima imagem é um cisne. Equipes preparadas? Valendo! Novamente, mais um intervalo de 5 minutos aí. Se nenhuma das equipes montarem, teremos pontuação máxima para todas as equipes, ou seja, 50 pontos para todas. Thank you. Acaba, pelo amor de Deus! Vai puxar a prova. Bora, pessoal. Vai, vai, tá pouco, Silvana. Pessoal, mais uma vez o tempo se encerrou. Nenhuma equipe pontuou no caso da prova, mas todas terão pontuação máxima. Todas as equipes ganharam 50 pontos. Pessoal, agora teremos a prova da bateria de perguntas. Nós vamos precisar de 5 componentes de cada equipe para responder perguntas sobre matemática. 5 componentes de cada equipe para a bateria de perguntas. Chama ele aí. Quem é bom de matemática? Equipe amarela, estamos com 5 componentes. Equipe verde, vai mandar só uma pessoa mesmo. Equipe azul, estamos esperando. Equipe vermelha. primeiro não, eu. Vamos lá, pessoal. Equipes, preparadas. Cinco componentes de cada equipe. Só vim com a tabela. Guilherme não tá filmando aí. A equipe vermelha tá com seis componentes. Os professores coordenem suas equipes, escolham os participantes. A equipe azul falta um componente. É, pessoal, a gente vai precisar de um pouquinho de silêncio para que os componentes consigam ouvir. Desoitado, minha velha. Se lembra da pergunta? Quantos milímetros tem um centímetro? Ele tinha dito 1000 milímetros. Nós vamos ganhar essa, hein? Nós vamos ganhar essa. Você respira. Ele tem tempo para responder. Está gelado. Vamos lá? Olha, o sistema será o seguinte: são cinco componentes de cada equipe. Vai ser uma pergunta de cada vez. Acertando ou errando, o componente vai para o final da fila. Serão duas rodadas completas, ou seja, cada estudante terá duas perguntas para responder. Cada equipe terá um total de 10 perguntas para responder. Depois será computadas. Quem acertou mais, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Compreendido? Duas rodadas, cada um vai responder duas perguntas. E se der empate? Não vale sobrar. Só para questão de ordem, os componentes da equipe vermelha vão jogar de lugar da equipe verde, para ficar na ordem, tá bom? Só isso. Vamos obedecer a ordem do sorteio: azul, verde, amarelo e vermelho. Primeira pergunta: equipe azul, o último teorema matemático foi proposto por qual matemático? Letra A, Pascal. Letra B, Gauss. Letra C, Pitágoras. Letra D, Fermat. Letra E, Newton. O último teorema matemático, o último teorema que foi proposto por um matemático. Repetindo, Pascal, Gauss, Pitágoras, Fermat, Newton. Letra A, Pascal, errado. Na verdade foi por Pierre Fermat. Primeira pergunta para equipe verde. A notação F de X foi citada por qual matemático? Euler, Lagrange, Gauss, Fourier ou Fibonacci? Letra A, Euler, ou seja, Leonardo Euler, corretíssimo. É que o verde pontuou. Foi o pai. Equipe amarela, primeira pergunta. A soma 3 quartos mais 2 quartos é igual a 4 quartos, 5 quartos, 3 meios, 1 ou 7 quartos? Vou repetir, a soma é uma fração. 3 quartos mais 2 quartos é igual, letra A, 4 quartos, 5 quartos, 3 meios, 1 ou 7 quartos? 4 quartos, resposta errada, 5 quartos. Questão fácil, hein? Equipe amarela não pontuou. Equipe vermelha. Decepção no pai não, Arthur! Eu sou você, Renato! Vamos lá! Equipe vermelha. 5 sextos menos 1 terço é igual 1 meio, 2 terços, 1 sexto, 3 sextos ou 4 sextos? 5 sextos menos 1 terço é igual 1 meio, 2 terços, 1 sexto, 3 sextos ou 4 sextos? Só 5 sextos menos 1 terço. Vamos lá, equipe vermelha. É dois terços, né? Menos. Tempo esgotado. A equipe vermelha não pontuou. Vai ficar de castigo. Não era a resposta. O meio. Realmente não é uma questão. É simples, mas de cabeça é complicado. Mas no método calculeta, bem facinho, né? Segunda rodada, equipe azul. Vai chutar, vamos lá, porcentagem. Aumentar 10% em 200. Vai ser igual a quanto? 205, 210. 215, 220 ou 230? Resposta errada, 220. Segunda rodada, equipe verde. A raiz quadrada de 50 é aproximadamente 6,5, 7, 7,1, 7,5 ou 8? A raiz quadrada de 50 é aproximadamente igual a 6,5, 7, 7,1, 7,5 ou 8? Resposta errada, 7,1. 7 vezes 7, 49, né? Segunda rodada, equipe amarela. É 10 elevado ao quadrado. Letra A, 10, 20, 50, 100 ou 200. Resposta correta. A sorte faz parte do jogo. A sorte faz parte do jogo. Existem questões bem óbvias e não tão óbvias. É sorteio, é sorte. Segunda rodada, equipe vermelha. Aí é pastel. Vamos lá. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado à quarta. 2 elevado à quinta. 2 elevado à sexta. 2 elevado à décima. Ou 8. Vamos lá. Potenciação. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à décima ou 8? 2 elevado à quarta? Errada! Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Respondi, ainda disse qual foi a regra. 2 elevado à quinta. Estão ligados em jogo aí? Desconcentrados. Terceira rodada, equipe azul. 2 elevado à quinta potência é igual 16, 32, 48, 64 ou 128. Dois elevado à quinta potência é igual. Letra A, 16. Letra B, 32. Letra C, 48. Letra D, 64. Letra E, 128. Letra B, 32, corretíssimo. Equipe verde, terceira rodada. Vamos lá. 5 elevado ao quadrado é igual a 10, 15, 20, 25 ou 30? Sim, repetir mais uma vez. 5 elevado ao quadrado é 10, 15, 20, 25 ou 30? Resposta errada. 25. Muita falta de atenção, né? Vocês precisam se concentrar. Equipe amarela. Vamos lá. Qual é a maior fração? Ou seja, quem tem o maior valor? Qual é a maior fração? 2 sétimos, 3 oitavos, 4 nonos, 5 dozeavos ou 1 meio? Vou repetir. Qual é a maior fração? Qual é a maior fração? 2 sétimos, 3 oitavos, 4 nonos, 5 dozeavos ou 1 meio? Letra D, 5 dozeavos, errado. 1 meio. Valeu, valeu. Todas as outras de biquinho vai dar menor que a da mesma 5, né? É metade, essa meio é metade. Vocês precisam se concentrar, quem está no jogo. Esqueça a torcida, esqueçam tudo. Concentrem, vocês estão aleatórios aí. Equipe vermelha. A metade de um terço. A metade de um terço. Letra A, um terço. B, um quarto. C, um sexto. D, um meio. Letra E, dois terços. Vou repetir a pergunta. A metade de um terço. Letra A, um terço. Letra B, um quarto. Letra C, um sexto. Letra D, um meio. Letra E, dois terços. Não, a metade de um terço é um sexto. Você vai dividir e vai aumentar, né? Denominador, lógico. Não, aqui. Não, vai sair aqui, Renato. Vamos lá. Quarta rodada, equipe azul. Vamos lá. Sete oitavos dividido por um quarto. Letra A, dois. Letra B, três. Letra C, dois e meio. Letra C, três e meio. Letra E, quatro. Repetir. Sete oitavos dividido por um quarto. É dois, é três, é dois e meio, é três e meio ou é quatro? Dois e meio. Dois e meio, resposta errada, três e meio. Questão difícil para fazer de cabeça, né? Equipe verde. Vamos lá. 20% de 150. 15, 20, 25, 30 ou 35? Repetir a pergunta. 20% de 150. Letra A, 15. Letra B, 20. Letra C, 25. Letra D, 30. Letra E, 35. Tempo esgotado, resposta correta, 30. Se concentre. Questão dada, questão fácil. Os alunos estão conseguindo ouvir a pergunta. A fração que representa 0,75. 1 quarto, 2 terços, 3 quintos, 3 quartos, 4 quintos. A fração que representa 0,75. 1 quarto, 2 terços, 3 quintos, 3 quartos, 4 quintos. Letra A, 1 quarto, não. 3 quartos. 1 quarto é 0,25. Equipe vermelha, a raiz quadrada de 400, 15, 16, 18, 20 ou 25? 20 está correto! Ei, fala assim, ó, gente. Azul. Gauss era conhecido como: letra A, príncipe da geometria; B, príncipe dos matemáticos; C, pai da aritmética; D, rei da trigonometria; E, mestre da geometria espacial. Letra B, príncipe dos matemáticos. De chute certeiro! Eu E isso, meu povo. Vamos lá, a equipe verde. 200% de 30. Letra A, 30, 40, 50, 60 ou 90? 60. Muito bem, 200% é o dobro, né? Equipe amarela, Báscara resolve. Equações lineares, equações quadráticas, sistemas lineares, função exponencial ou PG. Acho que eu falei. Báscara resolve. Equações lineares, equações quadráticas, sistema lineares, função exponencial, progressão geométrica. Equações quadráticas, passamos todo dia estudando isso, certo? Quatro elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo. 16, 32, 64, 128 ou 256. Os mal educados, façam silêncio, por favor. Vou repetir a pergunta pela última vez. 4 elevado ao cubo é igual a 16, 32, 64, 128, 256. Resposta errada. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Falta de concentração, fica desligado do mundo. Toda vez que vai repetir a pergunta, quem não está concentrado? E a cara de não falou que é mesmo. Nem ouvi tua pergunta. Era 30 é 100, mais 100. 60 aqui é 4, é 4. 200 é 20. 30 mais 30, 60. Um inteiro e dois terços em fração imprópria. Né? Um inteiro, número 1, e a fração dois terços. Em fração imprópria, 4 terços, 5 terços, 7 terços, 8 terços ou 3 meios. Vou repetir a questão, meio confusa. Um inteiro e dois terços em fração imprópria é igual a 4 terços, 5 terços, 7 terços, 8 terços ou 3 meios. Letra D, 8 terços. Não, letra B, 5 terços. Questão difícil de fazer de cabeça também. Vamos! Oi, Felipe. Por favor, meu, fazer um mais um. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 2, é 3, é 4, é 5 ou é 6? Resposta correta: 3. Reduzir 500 para 450 corresponde a quantos por cento? Uma redução de 5% 8%, 9%, 10% ou 12%. Vou repetir a pergunta. Reduzir de 500 para 450 representa quantos por cento essa redução? 5%, 8%, 9%, 10% ou 12%? 10%. Meio na dúvida, não está correto. É a equipe vermelha. Raiz quadrada de 49. 5, 6, 7, 8 ou 9? 7. Resposta correta, 7. Raiz quadrada de 81 é igual 6, 7, 8, 9 ou 10? Meu pé! Você entra. Raiz quadrada de 81. 6, 7, 8, 9 ou 10? 9 está correto. Equipe verde, raiz quadrada de 225, 10, 12, 13, 14 ou 15? 15, resposta correta. Equipe amarela. Newton contribuiu para qual dessas aulas da matemática? Teoria dos números, cálculo, álgebra, geometria analítica ou probabilidade? Mais uma vez, Newton, né? Nosso Isaac Newton, grande físico matemático, contribuiu para qual dessas aulas da matemática? Teoria dos números, cálculo, álgebra, geometria analítica ou probabilidade? Resposta errada. Cálculo. Na verdade, Newton teve várias contribuições. Agora, a maior contribuição foi na área dos cálculos. Ensino superior, né? É, 2/5 vezes 15/4 é igual a 3, a 2, 1,5, 4 ou 6? 4. Chute errado! 1,5. Acabou o último, né? Um produto de R$300 com desconto de 25%. Vai ficar quanto? Vou repetir. Um produto custa R$300, tem um desconto de 25%. Qual é o novo preço? 200, 220, 225, 250, 280. Um produto de R$300 tem um desconto de 25%. Qual é o novo preço? 200, 220, 225, 250, 280. Duzentos, 220, 225, 250, 280. 225, correto. Que foi? Eu vou dizer que você. você não ouviu, mas eu ouvi. E quem falou sabe. Pois é, mas vamos ter um pouquinho de compromisso, né? Aumento de 8% em R$2.000. Um aumento por cento em R$2.000. Vai ser quanto? R$80, R$120, R$140, R$160 e R$200. 160, correto? Peraí, quem erra tem que correr. 12% de 50. 12% de R$50. 5, 6, 10, 12 ou 15? Errado. 12% de 50, mesma coisa, 50% de 12. Vai dar 6. Eu ia perguntar de novo. Arthur, tchau. Raiz quadrada, raiz quadrada, dentro do radical de 7 mais 9. No mesmo radical, certo? Estou somando 7 mais 9, qual é a raiz quadrada? Entendeu? Letra A, 3. B, 4. Letra B, raiz, ou melhor, 16. Letra D, 5. Letra E, 6. Dentro do radical, eu estou somando 9 mais 7. Qual é o resultado desse aí? Raiz quadrada de 9 mais 7. 3, ou é 4, ou é 16, ou é 5, ou é 6. Quatro, tá correto. Pode tomar. Mais 7, 17 raiz quadrada. Sete elevado a 1. É igual a 0, a 1, a 6, a 7 ou a 14? A 7. Ô, garapa! Sorte é sorte, né? Vamos lá. A raiz quadrada, certo? Dentro do radical tem 2 vezes 18. A raiz quadrada de 2 vezes 18 é igual a 4, a 5, a 6, a 36 ou a 7. Vou repetir. A raiz quadrada de 2 vezes 18 é igual a 4, a 5, a 6, a 36 ou a 7? Pela última vez, Joaldo Júnior, fica calado. Vai enchendo o saco demais. A raiz quadrada de 2 vezes 18. É 4, é 5, é 6, é 36 ou é 7? 6, correto? Eu estou concentrado. Agora é fácil. Um aumento de R$80 para R$100. É quantos por cento? 10%. 20%, 25%, 30%, 40%. Mais uma vez, um aumento de R$80 para R$100. É quantos por cento? 10% de aumento, 20%, 25%, 30% ou 40%? 10%? Não, um aumento de 25%. Aumentou um quarto. A raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4. 1/4. 1/2. 1/4. 2/4. Ou 3/4. O meio, tá bom, tio. Três elevado à quarta potência. 27, 64, 81, 100 ou 105. 24, não é? Resposta errada, 81. 27 a 3 ao cubo. Agora tava bom, só deixa eu zerar. Vou repetir a pergunta e a dona tira. A fração equivalente a 2/3 é igual 6/12, 4/6, 3/8, 8/10 ou 10/15. 4/6, corretíssimo? Parabéns, raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12, tá com o horário, tá certo? Pessoal, todos os equipes vamos preparar para a paródia. Vamos organizar a paródia, vamos dar animada. Os alunos estão se dispersando, vamos voltar para o seu caminho. Os alunos estão na parte da escola. As equipes estão se dispersando, pessoal. Vamos ficar mais unidos, mais um. Aqui. Olha lá, já tá aqui com o mundo, tá pronto? Ficou, nem quando tu tá, tem que ficar sem ponto, mas passava vergonha que eu passava. Vamos lá, Luiz. Pessoal, por favor, respeito ao colega, vamos ouvir. Yeah. A gente vai com ele, a gente vai nossa. Tu sabe que agora tem dono de rapazade. Então cê tá ligado. E aqui eu já mando vermelho, azul e verde. Se prepara e você fica ficando. Porque tem amarelo, vou ganhar. Isso é verdade, pode estar. Você tá ligado, eu faço já se improvisado. De uma forma que vocês não vão superar. A gente vai mandando, vem que eu quero. Tem sua teoria, mas a minha acontece. Tem que ver aqui o resultado. Oh, yeah. lá pra casa, pra ver a mochila pegar a carteira. Os jurados, logo após essa prova, eles querem escutar para avaliar novamente o grito de guerra de cada equipe novamente. Então, vocês são meninos aí? Tira a mão da Apple! Deixa os caras tirar pra cima. Eu não sabia o meu nome. Deixa eu ver. Sai. Esse aqui não sai agora. Sai. Esse aqui sai. E moto de Thank you. Façam silêncio, os demais, por favor. Bate no peito, deixa vibrar. Equipe azul chegou pra dominar. Único, forte, sem comparação. Time gigante, é pura emoção. Ah, uhul, explode a vibração. Ah, uhul, o Brasil é campeão. Equipe verde, equipe verde, grito de guerra. Vocês acham que daí dá pra sair? Ei, fala pro menino gritar. Vê se eu acho que vai dar certo. Os instrumentos estão no final, por favor. Ei, pode tornar saber gritar. Força, garra, somos o Verdão. Força, garra, somos o Verdão. Lutamos com coragem, nosso time é campeão. Lutamos com coragem, nosso time é campeão. Valeu, equipe verde. Tu vai falar, né? Vai repetir ou não? Equipe amarela, preparada. Fica mais top. Bora, meu vai a pé. Amarelo, o brilho de um trovão, tamo aqui pra transmitir. O brilho de um trovão, tamo aqui pra transmitir. Mais alto, se não aguenta a gente, então pede pra sair. Se não aguenta a gente, então pede pra sair. É raça, é força, amor no coração. É raça, é força, amor no coração. E assim o amarelo vai ser campeão. Assim o amarelo vai ser campeão. Parabéns, equipe amarela. Vamos lá, equipe vermelha. Parabéns, equipe vermelha. Um, dois, três. Sai, sai da frente. Vermelho tá com tudo, quero ver bater de frente. Sai, sai da frente. Vermelho tá com tudo, quero ver bater de frente. Braços estendidos, punho de precisão. Aqui é o vermelho que manda na fração. Braços estendidos, punho de precisão. Aqui é o vermelho que manda na fração. Estremece quando o vermelho aparece. Estremece quando o vermelho aparece. Vermelho! Pessoal, tá tudo muito bonito. A última prova para encerrar os desfiles da forma geométrica. Vamos finalizar com chave de ouro. Quem tiver sua música, traga para cá. Na sequência, mesma sequência. Equipe azul será a primeira. Com música. Ela vai passar aqui. A clara. Tem que salvar. Gente, eu preciso de um pessoal desse. Oh, Parabéns, equipe azul! Equipe verde! Vamos lá, equipe verde, Brasil! Equipe verde, estamos aguardando. Brasil! Estão preparados a equipe amarela? Cadê o povo? Ei, esse aí é o Thank you. palavra aí. Nessa mesa aqui, Raquel. Por favor, compareça à conferência. Cadê a equipe vermelha? Atenção, senhoras e senhores. Para que a gente entenda o que nós estamos trazendo no desfile dentro da geometria, vamos parar, ouvir e depois observar a geometria na roupa de quem está desfilando. Preparem-se para conhecer não apenas as soberanas, mas também seus fiéis estrategistas. As rainhas do Reino Vermelho, acompanhadas com seus coringas, símbolos de criatividade, versatilidade, lógica, números e geometria. Os naipes entram em cena em suas roupas. Cada naipe representa um princípio matemático. Copas apresenta curvas simétricas que representam a lógica estratégica, o raciocínio tático e a liderança. Espadas, com sua ponta triangular e eixo vertical, traz a precisão geométrica, as linhas e os ângulos que orientam cada movimento. Ouros, em forma de losango perfeito, simboliza os cálculos numéricos, a medida, o valor e a exatidão. Taus, formado por três círculos unidos, revela a criatividade combinatória e os muitos caminhos possíveis dentro da matemática. Assim, cada naipe não é apenas um detalhe, é uma forma geométrica que verte, representa e celebra a matemática em cada passo deste desfile. Os naipes, a rainha de copas, com sua coroa em forma de triângulo, acompanhada do seu coringa estrategista. A rainha de números, com sua coroa em forma de triângulo e a sua saia em forma geométrica, aparece nas formas criadas por números, linhas, curvas, ângulos, triângulos, círculos e simetrias, acompanhado de seu coringa matemático. Juntos, rainhas e coringas formam duplas perfeitas, enquanto a rainha de copas representa geometria, estratégia, lógica e liderança, seu coringa traz improviso, inteligente e soluções inesperadas. Enquanto a rainha de números transforma cada passo em cálculos certeiros, seu coringa matemático cria atalhos, truques, números e ideias brilhantes. Thank you. Thank you. Thank you. Agora, pessoal, aquela horinha da pontuação. Eu queria que vocês parassem um pouquinho para ouvir. Certo? Eu sei que nem sempre os julgamentos são os que a gente espera. Certo? Mas eu quero que vocês entendam que, apesar de toda a beleza de algumas apresentações, a gente tem que envolver a matemática. A gincana, matemática. Certo? Então, depois, só, por favor, Eugênia. Depois de alguma situação, não fiquem chateados, certo? Sempre vai haver um julgamento, ok? Eu quero parabenizar cada funcionário que se dedicou o máximo possível, horas e horas de dedicação, a cada aluno que se propôs a ajudar, a interagir e a estar aqui nesse momento prazeroso e gratificante. Vocês são mágicos, maravilhosos, todos estão de parabéns. E vamos lá. Certo? O julgamento tinha critérios, e os critérios foram estabelecidos, inclusive, por uma professora de matemática que estava julgando. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Em terceiro lugar, e por que não quarto lugar? Porque houve um empate, certo? Houve um empate em segundo lugar, ok? Pontuação, foram campeonatos e os pontos foram iguais. Em terceiro lugar, equipe amarela com 530 pontos. Certo? E o empate no segundo lugar, duas equipes foram azul e verde. Obrigada.